Quando alguém lhe perguntar por que voltei, não precisa a verdade esconder. Diga que voltei porque te amo, que voltei porque te quero, que sou louco por você. E se alguém insistir em perguntar por que foi que você me aceitou, diga que sem mim você não vive, que sente minha falta e depende deste amor. E se de dia a gente briga, à noite a gente se ama, é que nossas diferenças se acabam no quarto, em cima da cama. E se de dia a gente briga, à noite a gente se ama, é que nossas diferenças a gente se...